Lima 02, autorizado a decolar, 150 graus, 109. Salvador, 970, Boa Noite, passando 230, Jonas 0, Bomel 0. Bomel 970, acione identificação. Voo direto TAP, para interceptar a chegada Bomel de 1, desça para nível de voo 050. O ajuste no 020. Voo direto TAP, desce para 050, com ajuste no 020. TAP, intercepta a chegada na 70. Voo 1246, desça para 2010, o ajuste no 020, autorizado, afinal, ele é sexo e rei, responsabilizado. Vou estar estabilizado, então, voo 1246. 1208, 1202. Roma 02, boa noite, contato radar, sua para nível de voo 090, após 2000 pés, voo direto Conde. 090, após 2000, direto Conde. 102. Azul 2707, boa noite. Aciona a identificação, via chegada BOF, desça para 4010. O ajuste no 020. Gente, via autorizado, ajuste no 020. Poderia liberar a extensão de velocidade, senhorita? Azul 2707, negativo, segue como número 3 na aproximação. Ok, gente. Azul 2707. Boa noite, Oceania 3103, centro da informação Victor. Oceania 3103, boa noite, aciona identificação, via chegada Bonf, desça para nível de voo 050. Centro, desce na chegada Bonf, via até o 050, Oceania 3103. Prolitar a velocidade recomendada para Oceania 3103. Oceania 3103, confirma a velocidade que mantém. 260, bem indicada. Certo. Autorizado, Master. Quando mais próximo, será solicitada uma redução. Entendi. Controle desvio à esquerda, voo no 246 para avistar com nós. Lona 2467, após o desvio, voo direto Duna, reporta estabilidade. Direto Duna, reporta estabilidade. Bono 246, estabilizado. Bono 246, complete final de associação na torre. Frequência 118, decimal 95. 1895. Sou 1970, vista para 2010, o ajuste no 020, cancelada, restrição de TAP, autorizada, finalia Fux e Rei, responsabilidade. Espero ver se o PES no 0120, CRC de TAP com 1970. Motor de Salvador, boa noite, Zona 888, cruzou 260 e descida 200, da X da Sierra. Gol 1888, boa noite, aciona a identificação, via chegada Bonf, desce para nível de voo 060. Identificou Bonf 060, do dia de informação eu corrijo a Vitor. Tente. Azul 2707, reduza para 2209. 2209, 2707, azul. 302, você atua no desvio? Estou no 888, reduza para 2409. Reduzindo 249, estou no 888. Beta e táxi via Eco ou Foxtrot após Alfa Juliette, posição 02. Foxtrot, Alfa Juliette para o 2, com o 246 na sua escuta. Controller 2707 da Azul, autorizado para o procedimento? Azul 2707, vista para 2000 pés, o ajuste na 020, autorizada. Finaliza o oxigênio e reposta a habilidade. Reposta essa habilidade no X-Ray, 602.000 pés, Azul 2707. Xenai 6313, vista para 3000 pés. 3000 pés, Xenai 6313. Oh, 2888, precisa passar. Poxa, acima do... uma centena. Sente, autorizado. Gol no 888, desce para 4.000 pés. 4.000, liberou a recepção de bom. Gol no 888. Gol no 970, complete final de oxigênio na torre. Frequência 118, decimal 95. 118, gente, aguarde com a autorização. Voo 1170, aciona identificação, via chegada com MED 1, desça para nível de voo 050. Desce ao 050, via com MED 1. 0 grau 09, nosso. Voo 1970. Redirecução no 0970. 4980, porta copo. Porta copo 4980. Autorizado para Recife, conforme rota do plano de voo, nível 350. Saída PUCA, transição Aracaju, controle 120.8, transponder 5565. Autorizado o Recife 350, porta do plano, saída PUCA, transição Aracaju. 208-5565, transponder o azul, próximo a 80. Pegamento correto, chame pronto para acionar. Rio 2707, completo sinal aliança oxigênio, chame a torre, frequência 118-95. 1895, obrigado. Acionar a 6313, desça para 2000 pés, o ajuste no 020, reduza para 2009. Autorizado a sinal aliança oxigênio, repassabilidade. Desce para 2000, ajuste no 020, reduzindo 2009, autorizado a MS 6 está 10. Acionar a 6313. Transformador, boa noite, C3178, condição 190, descida 170, descida 10. Tá, 3178, boa noite, aciona identificação, via chegada por médio 1, desça para nível de voo 060. 060, descida por médio 1, tá, 3178. Voo no 970, no solo 47, livre à direita, taxiway eco ou foxtrot, após alfa, posição alfa e quilo, posição 5 Romeo do Pat 3. Alfa e quilo para posição 5 Romeo do Pat 3, obrigado. Voo no 888. Azul 2707, autorizado pouso, 160 graus, 089. Livre pouso, Azul 2707. Para seguir na descida, o 8888, tá bom? Plano 888 autorizado, desça para 2010, reajuste no 020, autorizado a finalização X-Ray e repassabilizado. Brasil 1020, é autorizado o X-Ray da 10, bom, 888. Oceano M3, Zona 3, complete na aliança Oxirei, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Após Alfa e Juliette, posição 01, Azul 2707. Delta, Alfa, Juliette, 01, Azul 2707. Salvador, boa noite, Oceané 6313, sinal ILS está 10 e 12. Cliente, aguarde autorização de pouso. Cliente. Estou confirmando, é o 5 Romeo, não é isso? No 970? Sim, o 5 Romeo, tá de 3. Ok. Oceané 6313, autorizado pouso, 160 graus. 1-0. direito por pista 10, eu tinha na meta 393. Uno 1170, vista para 2000 pés, cancelada a restrição de etapa, autorizada a final linha Tux e Rei, retorno estabilizado. O ajuste no 020. 2020, cancelada a restrição de etapa, chamará estabilizado a final de Rei, Uno 1170. Preso no 78, desça para 4000 pés, o ajuste no 020. 4000 no 020, tem 3 no 78. Gol no 888, completo final de ataque de Reixo na torre, frequência 118, decimal 95. 295, obrigado, chama a Ana, gol no 888. Controle o uniforme. Antes de falar, prossiga. Salvador Bahia, boa noite, gol no 888, final da 10, de novo. Gol no 888, boa noite, continue a aproximação, olha, você é livre. Passando. Xaré 63, 13, colo 53, Iberia direita, taxi via Alfa Juliette até o gate 111. Gente à direita, Alfa Juliette até o portão 111, Xaré 63, 13. Torre 4, 980, perfeição, 3. Quase para Fishbag acionamento, Azul 4930. Ah, você escuta. Salvador, muito boa noite, é o TAN 3305, sem informação, Vitor, posição 05. Pessoal, está liberado em estado 5000. TAN 3178, cancelada a restrição de altitude em TAP. Desça até 3000 pés, o ajuste no 020. 3000 no 020, cancelado as posições em TAP 3178. Se tiver autorizado, se tiver questão, reporte táxi. Eu estou esperando, continuar, se tiver chamada táxi. Uniforme, acione identificação, sobre controle de visuais, autorizado direto do valente. Desça até o nível de voo 125. escuta, taxi via Alfa Juliette até o gate 09. A sua Alfa Juliette pro nós, vou no 882, boa. 2056, deixa em condições visuais para atitude de tráfego em Valença. Reporte cruzando 4510. O ajuste em Salvador no 020. Cruzando 4500, descendo para atitude de tráfego no apoio Valença. No 20, Cruzado Recife, nível voo 330, decola 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Intercepta Pesolo 17, segue conforme. Transponder 5572, controle 208, é o TAN 37305. 3305, protegimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. 3305. Rio chegada Bomed 1, desça até o nível de voo 1930. 130, Bomed 1, 6224. Oceania 6224, informa o tráfego nessa posição de 12 horas, 9 milhas, rumo noroeste, cruzando nível de voo 120 em descida, Charlie 56. 7 do tráfego 6224. Preso no 78, reduza para 2009. Essa mantena 2209, está 3178. 3305, avante para o puxar de acionamento. Salvador, voo 1170, final, baixar, checar. 1170, tráfego avistado, QNH 1020, autorizado, pouso, pista 10, vento 150 graus, 109. E depois, na 10, ó. Após a passagem do Boeing 737 da Gol, retaguarda, ingressado no pátio, ingressa via... Coleção prossegue o pushback, reporte táxi. Após o voo, autorizado, pushback contra táxi, stand 3305. Azul 4980, mantenha o 118 do sinal 95. Torres 239, 3978, não está reportado no seu todo, em frequência livre. E estamos usando 4 Passa meu prêmio no 020 na Júlia, 6224. Polo 70, Polo 02, libera a direita, taxi via Alfa Juliette até o gate 03. Alfa Juliette para o gate 03. Pelo 78, autorizado pouso, pista 90, viatura 50 graus, 089. A livre o pouso 90, na 3, 78. Controle Salvador, boa noite. O papá papá, Lima Lima Fox, get down. Papá papá, Lima Lima Fox, boa noite, aciona identificação, via chegada com mais de ano. Desça para nível de voo 050, o ajuste no 020. Desça o de uma porta aqui, o plano de TAP. Autorizado, direto de TAP, o Lima, Lima, Fox. Obrigado, direto de TAP, Lima, Fox. Taxi Apache 1 no Índia, ponto de espera chamar pronto, altimetro 020, bom voo. Apache 1 no Índia, chama pronto, 3305. Salvador, azul 4959, assistente da Vitor. Autorização, se possível, a coordenação 160 e Léo. 4959, aguarde cópia. Aguarde. 3178, Paulo 06, libera direita, taxi V Alfa, Juliette, até o gate 10. Alfa, Juliette, 10. Autorizado de colapso 10, vento 150 graus, 099. Estando em colapso 10, 4, 9, 10. 3305, autorizada a linha EMA, TY0. A EMA, sim, 3305. Decolou 07, chama controle 120.8. Pronto, Saldanha 208, obrigado, boa noite. Apuca. Azul 4980, boa noite. Contato radar, suba para nível de voo 350. Autorizado, direto Jamo. 350, direto Jamo, da presente 4980. A 224, desça para 2000 pés, o ajuste no 020, autorizado, sinal é Franco Ferreira, reportabilizado. Descida para 2000, autorizado X-Ray, não no zero, reportamento estabilizado, 6224. Direita, na saída coral, 1 grau, Whisky 33 é a primeira aerovia após conforme rota. Transponder 0220, controle 120, decimal 8. Gente, autorizado Ilhéus no nível 160, decola da 10, primeira curva direita na coral, 1 no Bravo, via Whisky 33, transponder 0220 e o controle 1208, azul 4959. Azul 4959, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Já te reporte pronto, 4959, obrigado. Corre, levando aqui 63, contexto na posição 1-1, outro tráfego Guarulhos, informação alta. Puxa 63, 1-3, informação alta, confere agora no minuscópio, prepara a saída, 1-1. Devido à performance da aeronave que decolou assim, tira agora mais um minutinho para o decolagem. Muito grato, professor. Salvador, boa noite, chama Azul 500. Azul 5001, boa noite. Autorizado, decola aproximadamente 0, vento 1-4-0, graus 09-9. Chão 0-3-0-5. 63-1-3, copia. Guarulhos autorizado 360, decola da 1-0 com a primeira curva à direita na saída São Juan, Leda, Motiva. Rotas 1-0, primeira aerovia após Salvaté e conforme rota. Transponder 5002, controle em 120, decimal 8. Senef, 63-3-3-0, Guarulhos, da falada 1-0, convertida para a decolagem, saída São Bosco, transponder da Mótica. Rotas 1-0, até Salvaté, 0-0-3, transponder 2-0-8-1. Senef, 3-1-3, protegimento correto e após pronto para o puxo de questionamento. Conferado. Salvador, eu azul 5001, 300 para Guarulhos. 5001, prepara a saída São João, aguarda um minuto, por favor. Aguardando. 3305, decolou 11, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 21, boa noite, 3305. controle Salvador, buenas noches, São 3305. Então, 3305, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 330 via Saída Puca. Saída Puca 330, tá? 3305. Transponde 5577, controle 120.8. Afirmativo, 3002, conforme a rota, Sambo 10, Salvaté. Saída 10, decola na Sambo 1, Leda, Washington. Responda 5577, 1208, controle. Pela nova rota, fiz 1-0 após Salvaté, conforme o perfil de saída, primeira curva à direita após a decolagem. Primeira curva à direita, 0-0. Azul 5001 no cotejamento correto, é o ponto de volta para o pushback a sua vez. Oxenelia 224, compete na linha Succession na torre, frequência 118.95. 118.95, compete no atendimento 6224, boa noite. Bom, papapá, Lima, Lima, Fox, cancelada a restrição de TAP, busca para 2010, o ajuste no 020 autorizado, final linha Succession, responsabilidade. Para dois dias, mandaremos estabilizado, podemos aprovar a turma, dá pra gente? Autorizado, direto do Duna, reforço estabilizado, Lima, Lima, só. Passaremos o... Chama 020, confirmando. Sim, 0024. Salvador, é o azul 2774. 2774 para posto seguro, aguarda cópia, prepara a saída coral, Uno Bravo. Aguarda cópia, azul 2774. Alô, ajuste 1020. Ajuste 1020. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, voo no 723, passa o 220 para 160, informação alfa. Voo no 723, boa noite, acione identificação, ajuste e atrapalhe pedestre para 4.000 pés. O ajuste no 020. Identificou na chegada ponte, desce para 4.000 no 020, voo no 723. Liberando a direita, Alfa Juliette para 086224. A 3305, chama o Centro Recife, frequência 125.45, alterne 126.85. Fica 3305, uma passagem. Boa. Lima Fox, esterilizado, GLS. Lima, Lima Fox, contrato final de oxigênio na torre, frequência 118, decimal 95. 1895, Lima, Lima Fox, ligado. Salvador, boa noite. Papá, papá, Lima, Lima Fox. Avaí, Manima Foto, continua em aproximação à posição. Tráfego já avistado, autorizado pouso 90, vento 150 graus, 09 graus. Manima Foto. Acionamento, azul 5001. Autorizado, se tiver que acionar a porta de táxi. Chama na táxi 5001. E uma anima Fox Trot, confirma o parte para qual prossegue? Parte 5, propõe cancelamento e se autorizado, circula para o 17, está presente. Para o 17, se possível. E uma anima Fox Trot, confirme cancelamento de voo instrumento para visual. Viu, senhor. Cancelou os 2-4, autorizado base pela direita na 7, com curva imediata pela esquerda, ponte final 1 na 7. Leio, anima foca. Azul 2774, copia? Copia, prossiga 2774. Autorizado, ponto seguro, nível 160, decola 10 com primeira curva à direita na saída Coral 1 no Bravo. Whisky 33 é a primeira aerovia, voz conforme rota. Transponder 5004, controle 120.8. Azul 2774, autorizado porto seguro, nível 160. Decola da 10 com curva à direita, saída Coral na Bravo. E via Whisky 33, transponder 5004. E o controle 1208. Azul 2774, só corrigindo, transponder 0224. 224, confirma? Sim. Sente, transporte 0224. 5774. 2774, procedimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Reportará para o pushback acionamento, azul 2774. Papá Lima, Lima Foxtrot, autorizado pouso piso no site, vento 150 graus 099. Lima, Lima Fox. Coral. Opa! Transponder aí, pô. Quem quer? Eu. Fox, solo 26, libere à direita para o pátio 5 no corte de frequência. Boa noite. Obrigado, Marisa.